esboça, de caneta na mão, esboça, esboça. Eu não sei fazer bossa. Todo mundo me diz, se esforça, se esforça. Tudo que eu penso já foi dito. Tudo que eu escrevo já foi repetido. E quando a obra-prima acabou, só enxergo mais um clichê de amor. Cansei da bossa que não me aceitou, e foi só isso que sobrou. Rock, punk, country, folk, jazz, blues e funk, pop, eu nem sei por onde começar. MPB, reggae, samba, rap, axé, forró, ciranda. O que eu faço se o talento não tá lá? Eu não sei fazer bossa, de caneta na mão, ainda em poça. Eu não sei fazer bossa. Todo mundo me diz, se esforça, se esforça. Horas pensando só pra encontrar a frase perfeita pra caber na minha métrica. E quando a obra-prima acabou, só enxergo mais um clichê de amor. Cansei da bossa que não me aceitou, e foi só isso que sobrou. Rock, punk, country, folk, jazz, blues e funk, pop, eu nem sei por onde começar. MPB, reggae, samba, rap, axé, forró, ciranda. O que eu faço se o talento não tá lá? Rock, punk, country, folk, jazz, blues e funk, pop, eu nem sei por onde começar. MPB, reggae, samba, rap, axé, forró, ciranda. O que eu faço se o talento não tá lá? Não sei fazer, não sei fazer bossa. Não sei fazer, não sei fazer esboça, esboça. Eu não sei fazer, não sei fazer bossa, não sei fazer. Todo mundo me diz, se esforça, se esforça. Não sei fazer, eu não sei fazer, não sei fazer bossa, não sei fazer.